J'étais championne du monde. Somos milhões de corações a reviver.

deste local. Voltei, voltei, voltei do ar. De ontem estava em França e agora já estou cá. Vale mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Vale mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar. Sempre sonhaste. Parabéns, portuguesa, pelas notas que tiraste. Terás essa riqueza. Desta gente nunca vai gostar de nada. Adoro o norte sem estrelas, sem luar, o vinho verde e a feira popular. Adoro o norte e a maneira de falar daquelas garotas com quem eu quero estar. Ai, eu adoro o norte sendo sol ao nevoeiro, com que me importa que chova o ano inteiro. Adoro o norte, eu adoro a minha amada, eu adoro esta gente muito honesta e muito dada. Quem não gosta desta gente nunca vai gostar de nada. São João e o alho porro, o Santo António e as festas deste povo. Adoro o norte das plantas e das igrejas, ir a pé para o mercado comprar umas cerejas. Ai, eu adoro o norte, estando só no nevoeiro, pouco me importa que chova o ano inteiro. Adoro o norte, eu adoro a minha amada, eu adoro esta gente muito honesta e muito dada. Quem não gosta desta gente nunca vai gostar de nada.

alguns artistas que cá estarão para vocês escutarem alguma música deles. Então desejo uma ótima manhã, boa escuta e fique bem com a Rádio Arcanciel 96.2. Disseram em pequenino, tens de trabalhar para viver. Eu deixei de ser menino e assim me apontou o destino. Emigrei para sobreviver. Eu deixei de ser menino e assim me apontou o destino. Emigrei para sobreviver. Deixar minha pátria um dia, não me sinto satisfeito. Ao deixar minha pátria um dia, não me sinto satisfeito. Deixar-te a ti e aos meus, a pedir bênçãos a Deus, a quem guardo no meu peito. Deixar-te a ti e aos meus, a pedir bênçãos a Deus, a quem guardo no meu peito. volta para o meu país. Eu quero ir de volta para o meu país. Eu quero ir de volta para o meu país. Já foram tantos anos, eu não parei de sonhar. No meio dos enganos, mas eu só vim trabalhar. Meus filhos cá nasceram, tão longe de Portugal. Não sabem o que é a saudade e pensam que é irreal. Eu quero ir de volta para o meu país. Eu quero ir de volta para o meu país. Eu quero ir de volta para o meu país. Eu quero ir de volta para o meu país. Já foram tantos anos, eu não parei de sonhar. No meio dos enganos, mas eu só vim trabalhar. Meus filhos cá nasceram, tão longe de Portugal. Não sabem o que é a saudade e pensam que é real. Eu quero ir de volta para o meu país. Eu quero ir de volta para o meu país. Com 9 horas e 45 minutos, e como eu disse que nós íamos ouvir alguns artistas que estarão cá na festa do Santos Popular no dia 16 e 17 de setembro, e estamos à escuta então de quem? O nosso artista que tem o nome Luís Manuel, que estará cá no dia 17 de setembro no Parque da Linha Rol, no Florido dos Ouvidos. E como este, gostará outros, e a gente vai passar alguns esta manhã. À noite, à discoteca que eu vou. À noite, para ver dançar o chão. Na disco. Eu quero ouvir juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. Bem, continuamos então com mais um artista que estará cá no Parque da Linha Hall no dia 17 de dezembro, na festa que, na festa Santos Populares que a rádio organiza, no dia 17. Então é o Príncipe Tuga. Teu jeito de ser.

Ora, estivemos à escuta do Tradição de Ouro, que alô, meu povo que estará cá, na festa dos Santos Populares, no dia 17 de setembro, em Florides, Alveia, no Parque de Linha Rola. Ora, então vamos continuar com o nosso amigo e cantor, que é o Joaquim Sena. Eu vou passar aqui uma canção, e esta música é dedicada para a Ser Esperança. Ser Esperança, que está sempre à escuta e que me telefona todas as manhãs aqui para a Rádio Arcanciel. Vamos então passar esta bela canção, que ela adora ouvir Joaquim Sena também. E será que vais? Vamos ouvir. Acordei sem saber onde estava. Chorar por ti nunca imaginei, mas chorei, eu não me esperava. Senti uma dor em mim, não sei explicar. Foi tão difícil de repente ficar sem ti e voltar a aprender a amar. Ainda hoje não me sai o pensamento, mas continuo a viver a minha vida, me lembrando aquele grande sentimento que tive cá dentro da tua partida. Será que vais voltar um dia aqui para me encontrar? Viver a minha vida, me lembrando aquele grande sentimento que tive cá dentro da tua partida. Será que vais voltar um dia aqui para me encontrar? Voltar de novo a poder te tocar? Dar uma razão ao meu coração, foi sempre o que sonhei. Quero que tu saibas, campo aqui na solidão. We'll be right back. La FM en couleur. En couleur. Aconteceu, nós dois foi por um triz. Naquela primavera eu lhe ofereci amor, você não quis. Me disse adeus, foi embora. Foram muitos anos sem rever você. E de repente agora, olha, apareceu você, você me quer. Me diz que é primavera. Ai meu bem, você vai ver. Nós dois foi por um triz. Naquela primavera eu lhe ofereci amor, você não quis. E disse adeus, foi embora. Foram muitos anos sem rever você. E de repente agora, olha, apareceu você, você me quer. Me diz que é primavera. Eu não sei se alguém já lhe contou, mas o tempo trouxe um novo amor. Ora, 10 horas e 8 minutos e já passamos a nossa primeira hora da emissão do Portugal em Festa. E então vamos continuar e tenho aqui uma música pedida que é da parte do Sr. Gelmiro. Gelmiro que faz a emissão às quinta-feiras, mas ele está de férias, não sei se ele virá amanhã, se não. E então ele telefonou-me e disse que anda a dar uma voltinha na Chalmanha a pé e pediu para passar uma música para toda a sua família, para todo o auditório da rádio, para todos os animadores e também não esquecendo de ser a esperança. Então vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título Joaquim Sena, Bem Bailar Cuduro. Sentir teu corpo bailando sempre sem parar. Vem comigo nesta dança, mexe o corpo e balança e deixa o ritmo te levar. Vou-te conquistar e em ti me perder. Sentir o teu calor e em teu corpo me envolver. Vou-te seduzir, sentir teu prazer. Quero esse teu fogo e sentir-me nascer. Esta noite quero sentir teu corpo bailando sempre sem parar. Vem comigo nesta dança, mexe o corpo e balança e deixa o ritmo te levar. Vou te conquistar e em ti me perder, sentir o teu calor e em teu corpo me envolver. Vou te seduzir, sentir teu prazer. Continuar com quem? Com mais uma artista que vai estar cá nos Santos Populares. Os Santos Populares, dia 16 e dia 17 de setembro, no Parque da Linha Hall, a Floride de Zovei, que a rádio organiza. E então ela chama-se Cláudia Caramelo. Você perdeu. Pau, pau, pau, e me pio. dance, dança comigo, dança, dança comigo, dança, dança comigo. Everybody dance. Me encanta como estás gustando, sigue bailando. Continuamos então com a nossa artista Cláudia Caramelo, Disciplina. Esta cantora estará cá no dia 17 de setembro de 2023, no Parque da Linha Rola, a Florida ao Rebo, na Festa de São João, que a nossa rádio e a vossa rádio organiza no dia 17, no Parque da Linha Rola, a Florida ao Rebo. sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Se amar demais, mim e por tudo que é sagrado. Nunca imaginei que ela era alguém assim. Vento, água cristalina, veio procurando mar. O desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira desta solidão. Tira dessa solidão. Vem matar minha saudade. Faz essa vontade do meu coração.

quem chega primeiro. A loira dizia à mulata, mais que areia na praia. Hoje eu só saio daqui rodado num rabo de saia. Chegou a hora e o baile vai começar. Pode chegar, pode chegar. Pelo que vejo vai ser o que a gente quer.

soleil toute la journée. Hoje eu sonhei com um anjo feito só pra mim. Quem vai dizer pra onde a gente vai quando acaba o amor? Se tudo terminou, suas vão me proteger. E quando a noite chega aqui, deito pra pensar, deito pra pensar na luz que se perder. Um anjo vem me beijar e o seu amor quando fico mal, minha dor parece não ter final. Olho pro céu e eu sei que as estrelas sempre vão brilhar. Estou sozinho sem ninguém. Estou sozinho sem ninguém. O céu se apagou. Um anjo vem me beijar. Sofri e até chorei só

levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E vocês estão à escuta em tom de mais um cantor que estará cá presente no dia 17 de setembro no Parque da Linha Hall, nos Santos Populares, que a rádio organiza. E então estamos com o Leão do Cus. Está tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem aí desse lado e que esteja com muita saúde e fique bem então à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Hoje está tudo bem. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Zumba. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar contigo. Eu sei que gostas de te divertir. Com esta zumba tu vais delirar. Vai ser toda a noite a beber e a curtir. Faz o vestido mais sexy que tenho e a lingerie que eu te ofereci. Eu estou sozinho, por isso amor vem, que estou à tua espera, preciso de ti. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar contigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu. Toda a noite ao olhar o teu rosto. Faz o vestido mais sexy que tens e a lingerie que eu te ofereci. Eu estou sozinho, por isso amor vem, que eu estou à tua espera, preciso de ti. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Ao céu quando zumbar contigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar contigo. Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles. Plein les yeux. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar contigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu. Zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar contigo. não te vás. vezes te digo quero mais. O teu amor me acendeia e eu sou louca por ti. Sempre que vais eu te peço, vem para mim. Quando me falas de amor eu já não sei que fazer. Ora pois é, meus amigos, então a missão de Portugal em Festa chegou ao fim. São 11 horas e 59 minutos. E então acabamos com esta bela música de Maria Lisboa, Bota Calor, Bota Calor. Espero que tivessem passado uma ótima manhã. E então só tenho a marcar encontro para sexta-feira, se Deus quiser, e estar aqui com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. E então desejo-vos um ótimo dia, tudo bom. E vou-vos deixar com a RTPA Internacional, que é para vocês ouvir alguma notícia lá de baixo, que aquilo anda lá muito mal cozinhando. Então, bom apetite a todos, um ótimo dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores.